dois porquinhos de fada. Quando vê os abridor de lata na cara se caga. Os trons seco sete pra cima e pra baixo, de Golf GTI e os cara embaçado. No pescoço os cordão, no som facção, no braço tatuagens, lembranças do cadeião. Você sabe, né, Zé? Sem massagem pros gambé. Se não vou, tá de ré, conhece Lucifer. Doidão, tava ganhando os vagabundo te cuidando, tipo te medindo, pai, buco, xixando. Você quer ser alfaiate, cuzão, seu porra louca? Inveja no olhar, peixe morre pela boca. Sou pelo certo, tava esperando gostar. Minha cota, minha cara, pra representar meu lugar, minha área, Santa Rita, minha quebrada. Um salve pra rapa que não é fã de canalha. É nóis, vamos, chega firme, chega lindo. Cérebro tenebroso e proceder de bandido. Sem fome, com paz, é tudo que nós sonha. Dinheiro pras contas, abastecer a goma e ter um qualquer não de a pé no rolê. Com minha esposa e meus filhos no final de semana, sem ter uma PT pra desfigurar você. Pra sobrar só a ausência do pai como herança. Lá no fundão da penitenciária, pra minha mãe ser humilhada na revista, na entrada. E só sobrar ficar na mente imaginando o mundão atrás desse muro depois de 10 anos. O sonho é foda e faz muita mãe chorar. Muito truta, correria, se afundar. Bad break, fed peça espalhada no ar. No ar, só Deus pode julgar. Eu sei que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pum, pum, pum. Pra cuzão que atrasa é bala na cara, sem perdão e só. Eu sei que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pum, pum, pum. Pra cuzão que atrasa é bala na cara, sem perdão e só. Tensão, tensão, de volta em ação. Além da expressão, o sequestro da mente. Então, pra denunciar, faz um pano nesse vocabulário. Som pra chocar só pra quem é revolucionário. Ou quem ignora, desacredita, duvida. Pode se preparar, nossa face intimida. Não serve família porque não tem verso de alegria. Soldado da guerrilha que narra a tristeza e a agonia. No dia a dia não me vendo por patifaria. Realidade cruel, de volta representa a firma. Fúria que vem direto do interior paulista. A rima que estremece, chega aí a aterrorizar. É o som que inflama, playboy que se espanta. Coragem é meu escudo, humildade é minha lança. Sou sujeito homem, na vida ou na morte. De espírito nobre, guerreiro eu sou forte. A sorte é pra quem conta com ela na selva. De pedra e cimento, o ódio na atmosfera. Ó pé de black, cuzão, não se esquece. Meu sangue ainda ferve, firmão, vou no rap. Vou com Deus pra guiar, pra traçar o meu caminho. Só ele é quem sabe, na manhã o meu destino, bandido ou cantor, o simples sofredor. Salvador, Jesus Cristo, a ti o meu louvor. Na minha mira, um mapa de zóia, ovelha só, que quer me ver derrubado na pior. O sonho é foda e faz muita mãe chorar. Muito truta, correria, se afunda. Pede break, fede, peça espalhada no ar. No ar, só Deus pode julgar. Eu sei que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pum, pum, pum. Pra cuzão que atrasa é bala na cara, sem perdão e só. Eu sei que sonhou com o mundão bem melhor, só que o crime é mais louco e raja sem dó. Pum, pum, pum. Pra cuzão que atrasa é bala na cara, sem perdão e só. Outro dia na TV, veja só, olha só, ó, ó. Quem é que teve pena, teve dó. Uma criança no meio da calçada, com a cara estourada, furada de bala, ó. Senti o nó, mas aí fiquei firme. O mundão é louco, mas louco é o crime. Que chega e raja de HK, viatura, ou que explode com a granada e transforma em escultura. A delegacia ou se pá até o fórum, com artilharia assassina até os ossos. Oh, é puro pânico, cê tem que ver. Na selva de pedra é matar ou morrer. Chegar, chegar, como eu cheguei, é difícil. PJL, humilde, agressivo, oh, imprevisível até pros meus truta de miliano que me trombou na rua. Fudeu, embaçou, lá vem ela, fazendo contraste nas ruas de terra. Fecha o zóio, passa reto, porquinho, vai que vai. Seu lugar é o chiqueiro, sai que sai. Os moleque da quebrada de Teneré, de nove na fé, cuzão não é bandido, é quem é quem pra ser mais que Deus.